mãe diz que eu não sou amigo de trabalhar. Tua mãe diz que eu não sou amigo de trabalhar. Mentira eu é que dou aos outros o meu lugar. Mentira eu é que dou aos outros o meu lugar. Ai, ai, não me diga, ai, ai, a menina, ai, ai, que é bom trabalhar. Ai, ai, a matar não vai, a menina, ai, ai, deixe lá falar. Ai, ai, é tão bom, ai, ai, é de trabalhar, quem tiver contente. Ai, ai, ai, menina, ai, ai, isto só de olhar também cansa a gente. Entra, cachorro, que a festa vai animada. Solidar não me enfeitiça, eu levo o dia deitado. Solidar não me enfeitiça, eu levo o dia deitado. Não julgues que é por preguiça, fui eu que nasci cansado. Não julgues que é por preguiça, fui eu que nasci cansado. Ai, ai, não me diga, ai, ai, a menina, ai, ai, que é bom trabalhar. Ai, ai, a matar não vai, a menina, ai, ai, desce lá falar. Ai, ai, é tão bom, ai, ai, é de trabalhar, quem tiver contente. Ai, ai, ai, menina, ai, ai, isto só de olhar também cansa a gente. Ai, ai, é tão bom, ai, ai, é de trabalhar, quem tiver contente. Ai, ai, ai, menina, ai, ai, isto só de olhar também cansa a gente.